Olá, aqui é Gustavo Abadi e está iniciando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Eu tenho a grata alegria de entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, pelas ondas da Rádio Mãe de Deus, pelo aplicativo na internet ou pelo site. Eu tenho falado sobre características dos homens de Deus, da masculinidade cristã através da história dos homens de Deus nas páginas da Escritura. Nós temos falado das virtudes e dos seus defeitos. Nós temos falado das suas vitórias e das suas derrotas como sinais para o nosso próprio aprendizado como homens. Eu falei recentemente sobre Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefuné. Falei sobre Gideão, um dos primeiros juízes de Israel. O seu exemplo como vocação, como um homem digno de lutar as batalhas do Senhor. Mas eu trago para vocês também agora, ainda no livro dos Juízes, a história de Sansão. Sansão, filho de Soreá, do clã dos Danitas. Filho de Manoá. Sansão foi um homem que nasceu como muitos dos nossos filhos nascem nas igrejas. Em nossas igrejas. Eles nascem do nosso amor por nossas esposas. Eles são dedicados ao Senhor através do santo batismo. Mas eles vivem a vida como se fossem ímpios. A história de Sansão é uma história muito triste porque, apesar de Deus abençoá-lo com frequência e usá-lo com frequência para julgar as causas de Israel, para defender Israel dos seus inimigos, Sansão tinha uma vida que não era uma vida de santidade. Era uma vida de santidade externa, pois ele não podia cortar seus cabelos, não podia beber vinho, ele era um nazireu, havia um voto. Mas internamente, no coração de Sansão, não havia esse voto. Sansão vivia uma vida de ímpio, como se Deus não existisse, como se Deus não fosse a regra da sua vida, como se a lei de Deus não fosse a regra de sua vida. Ele era um israelita, ele havia nascido entre o povo de Israel, Deus o havia agraciado porque os seus pais eram piedosos, mas ele mesmo não vivia assim. Na verdade, Sansão vivia uma vida muito promíscua. Casou contra a vontade dos pais. Vivia em prostíbulos. Vivia comprando briga. Sansão era o tipo do valentão da rua. Só que esse valentão da rua usava a força que era do Senhor. Até que ele encontra inimigos, os filisteus, que o sujeitam e o prendem. E é lá na prisão que ele começa a realmente viver uma experiência de conversão com Deus, cego, com os cabelos cortados, depois de muitas adversidades em função do seu próprio temperamento ruim, das suas próprias decisões ruins. É lá na prisão que Sansão resolve buscar a Deus de coração. E aonde a Escritura, lá no capítulo 13 de Juízes e nos capítulos adiante, demonstram que ele tem que sacrificar a sua vida para dar fim aos inimigos do Senhor. As lições que a vida de Sansão nos traz é que sempre, meus irmãos, sempre que vivemos uma vida dissoluta, promíscua, nós vamos colher aquilo que semeamos. Sempre que vivemos uma vida de brigas, de iras, nós vamos colher discórdias, inimigos e muita tristeza. Imagine o coração dos pais de Sansão quando percebiam que o seu filho viviam cada vez mais errantes na vida. Cada vez mais longe do Senhor, agindo de forma intempestiva, irada. Imagine o coração dos pais de Sansão quando vê que ele casa com, decide tomar casamento com uma mulher que não é do povo, que não conhecia o Senhor. É muito triste perceber que Sansão só começa a buscar a Deus efetivamente depois de todas esses problemas que ele causou. Mas graças a Deus que lá no cárcere ele pôde lembrar-se que eu sirvo ao Senhor. Buscarei a Deus na minha prisão. Isso me lembra um texto importante do profeta Miqueias, que diz o seguinte: Não te alegres, ó inimiga minha, pois se cair, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Nós temos que ter a coragem de perceber, de que saber, de que nós somos do Senhor, nós somos herança do Senhor, e que por mais que os nossos caminhos sejam errantes, para a tristeza do nosso Deus, nós somos propriedade dele, e mesmo que no final dos nossos dias nós reconheçamos isso, o Senhor estará lá para nos atender, para nos chamar, para nos limpar e nos dar uma última utilidade na vida. Eu oro para que você também busque a Deus com frequência e que você não seja como Sansão, mas que viva uma vida santa para Deus. Até o próximo podcast.